Nas campinas de Orém nasceu um bezerro nutrido. Nas campinas de Orém nasceu um bezerro nutrido. Este eu criei com mimo, foi pra brincar com meus amigos. Este eu criei com mimo, foi pra brincar com meus amigos. Nas campinas de Orém.